Já estamos na metade do dia. E provavelmente você já ouviu muita gente e já foi ouvido por outros tantos. Mas o que é ouvir alguém? Saber ouvir é uma das qualidades mais importantes que uma pessoa precisa ter para compreender melhor a outra pessoa. Não falo de ouvir por escutar, mas falo de dar atenção ao outro, sem julgamentos, sem críticas. E para isto, basta enxergar ao seu redor e ver as pessoas com outros olhos. Procurar ouvir o outro, dando oportunidade para que ele se expresse. Às vezes, só nós falamos. O egoísmo não nos permite ouvir o outro, achando que temos a exclusividade da razão. Mas quando você dá atenção para que o outro possa falar, você cria um elo de confiança e comunicação positiva. Tenha paciência de ouvir para então tirar as suas conclusões. Dar atenção, ouvir o outro, é reconhecer que essa pessoa é importante para você e tem um valor muito grande para quem recebe a atenção. E o melhor de tudo é que fazer uma pessoa feliz por dar-lhe atenção, por ouvir o que ela tem a dizer, é muito gratificante. Manchester.